À beira do abismo. No episódio 93 do À Beira do Abismo, falei com a Beatriz Barosa, uma atriz com já algum trabalho no teatro, no cinema e na televisão, em séries e novelas. Esteve no elenco, por exemplo, de outro dos telefilmes da série 13, já mencionada aqui em dois episódios. Neste caso, era a adaptação do conto Um Jantar Muito Original, de Fernando Pessoa, ou melhor dizendo, Alexander Search. Falámos sobre esse e outros projetos, falámos também sobre a inevitável pandemia, não dizendo que a pandemia era inevitável, mas sim o tema, e também outras coisas um bocadinho menos habituais. Por exemplo, ao início estava eu a apresentar a plataforma que tenho usado para ultimamente fazer as entrevistas, o StreamYard, que serve para diretos nas redes sociais. Eu basicamente uso-o criando um grupo onde só estou eu para receber as coisas, e acabámos com isso a falar de universos paralelos e fomos por aí fora. Como tem sido recorrente nestas conversas online, houve muitos atropelos e interferências da minha parte, mas enfim, espero que não sejam inconvenientes para apreciarem este episódio. E por isso aqui fica a minha conversa com a Beatriz Barosa. Esta plataforma é melhor que o Zoom e que o Skype, porque não vai tantas vezes abaixo. E então o que é que eu fiz? Eu criei um grupo no Facebook onde só estou lá eu, é privado, ninguém mais entra. Para onde isto está a fazer transmissão. É onde isto está a ser transmitido. Exato. Pronto, basicamente é isso. Então, olá a ti, se estivesse neste momento, se houvesse uma outra versão de ti num universo paralelo, estaria a ver este direto. É capaz de haver, não é? Não sei qual é a tua opinião sobre universos paralelos. Eu penso nisso algumas vezes. Não vou descartar essa possibilidade. Então, mas o que é que tu pensas em relação ao assunto? Imagina, não sei se isto é uma coisa que te vai soar muito mal ou não, mas... Eu já olhei para fotografias minhas, imagina uma foto minha com 7 anos, e eu imagino que neste momento a realidade da fotografia, tipo aquela circunstância, o momento de tirar a fotografia, o que aconteceu imediatamente antes e o que aconteceu imediatamente depois, está a ocorrer agora, tipo como se estivesse a acontecer agora. Ai, só que isto é muito difícil de explicar. Não, eu estou a perceber, ou seja, portanto, a questão é que tu achas que não há passado e as coisas estão sempre não, a acontecer. Não, eu acho que há passado, não, eu acho que há, isto é só uma coisa que às vezes assalta. Eu uma vez ouvi uma teoria assim. Não... Ouviste? Sim, então. Uma vez ouvi uma teoria assim parecida, portanto não me parece muito descabido. Não, eu penso nisto às vezes, mas eu acho que há passado, na maior parte das vezes, acho. Sim, tens a memória que aconteceu. Mas a tua ideia, portanto, é que tudo está a passar no mesmo plano, ao mesmo tempo, passado, presente e futuro, é isso? Exato, como não. Se fosse isso. Sim, é isso. Okay. Sim, é basicamente isso. Mas só me vem isso à cabeça quando olho para fotografias, imagina. Mas isso, se calhar, é o poder da imagem em si, não é? Quando fixas uma memória numa imagem, ela torna-se muito mais viva e muito mais presente do que... Sim, acho que sim. Não, eu tenho memórias afetivas em relação às imagens, não é? Aquilo leva-me para certos sítios que me são muito próximos. Então, se for eu a estar na fotografia, foi uma coisa que eu já vivi. Às vezes não me lembro, mas quando me lembro é que isto ainda é mais forte. Sim, exatamente. Olha, não sei se estavas à espera de começar a falar sobre viagens no tempo ou o que seja, mas... Logo assim, exato, uma confissão. Não, mas é... São coisas inesperadas, mas olha, para já te arrependeste de me convidar, já. Pelo amor de Deus, eu é que estou a tentar perceber porque é que tu aceitaste o meu convite, mas pronto. Não, é porque eu já ouvi o teu podcast, eu disse-te. Pronto, já ouvi. O que é que tu foste a ouvir? Olha, ouvi com o Rodrigo Leão porque sou muito fã, confesso. Okay. Gosto mesmo muito do trabalho dele, e então foi o primeiro que eu ouvi. Ouvi com o José Carlos de Oliveira, produtor, sim, porque eu fiz um dos telefilmes que estreou na sexta-feira passada, um jantar muito original, e assim, completos, foram os únicos que eu vi, completos, a entrevista inteira. E já foi demais. Mas não, eu quero ouvir mais, então. Não, não faço assim. Então os primeiros, os primeiros. Ai, não, 30... Não, não, não, ouvi mais um, sim. Ouvi com JB Martins, sobre cinema, que ele tem um canal do YouTube. Sim. Não é? E depois até comecei a ver o canal dele. Ele tem coisas muito fixes, mas tenho que te agradecer, obviamente, por teres aceitado o convite e obrigado por ouvir o podcast. Então... Queria começar por dizer que tu és do Porto, mas não tens assim tanto destaque. Pois não, mas é porque eu tive aulas de voz e fui trabalhando isso. Só que agora eu vou fazer uma personagem que é do Porto. Então Pois. eu tenho que tentar trazer isso um bocadinho mais à flor da pele. Antes de teres vindo para cá, para Lisboa, tinhas um sotaque mais forte? Sim, eu nunca tive assim muito, muito. Mas tinha. Tipo, se tu fores ouvir vídeos ou trabalhos meus antes de morar cá, notas. Não, eu Sim. agora, imagina, se sentires que eu estou com muito sotaque, não estranhes, porque eu tenho feito de propósito. Eu acho que agora não estou assim com tanto quanto isso, mas eu tenho feito de propósito para relaxar, como a personagem é do Porto. Pronto, e vou passar o fim de semana lá. Quando eu passo lá os fins de semana, venho logo assim mais carregadinha Vem de toda de sotaque. cima. Eu tenho esse problema porque apesar de eu nasci no Porto, mas com 3 anos vim para Lisboa, portanto não tenho nada do Ok. Porto de sotaque, só sotaque de Lisboa, não tenho mais nada. Mas quando vou lá também me acontece a mesma coisa. Vem o sotaque lá de cima. É, é Que verdade. personagem é essa que tu estás a preparar? Olha, posso-te dizer de onde é que ela é? É de uma Ok. novela chamada Festa é Festa, para já é o nome que temos, não sei se vai manter, mas é o nome que está a ser divulgado, e é na TVI, e eu vou ser uma das figuras centrais, digamos assim, a minha personagem é uma das figuras centrais da história. E não posso adiantar assim muito sobre o conteúdo, porque temos que Claro. surpreender, não é verdade? Não, claro, claro. Está no segredo dos deuses, não vamos tocar nisso. Mas é isso. A novela em que tu participaste antes ainda está em exibição. Tá. Vem, vem, acaba uma e já estás a fazer outra. É, sim. Nem sei se não vai estar lá uma alturinha ao mesmo tempo. Não sei bem quando é que esta estreia ainda, mas vamos lá ver. Tu achas que as pessoas de Lisboa e pronto, tu agora vives por Lisboa, pelo que eu percebi, ou pelos arredores? Moro em Lisboa, sim, É. mesmo. Eu sempre ouvi isto da minha família, que a maior parte são do Porto e muita gente que é de lá, que as pessoas de Lisboa são assim um bocado mais metidas consigo próprias, um bocadinho mais fechadas e não tão soltas nos seus sentimentos exteriorizados. Não sei o que é que tu achas em relação a isto. Eu às vezes acho isto, mas por outras vezes fico um bocado na dúvida. Olha, eu acho que tive muita sorte porque vim para Lisboa já com o foco de seguir esta profissão e comecei logo a entrar neste meio. E eu acho que geralmente, isto estou a generalizar, mas regra geral, os atores têm tendência para ser mais assim dados e amáveis e tal. Há muitos que não, mas pronto, há um bocado mais esta vontade com o toque, com tudo, o conteúdo do trabalho em si. Mas eu nunca senti, por exemplo, algumas coisas que pessoas do Porto ou do Norte, de outras zonas também do Norte, dizem que sentem, de se sentirem um bocadinho postos de parte, ou então que as pessoas não são tão amigáveis. Eu não senti isso. Eu adorei vir para Lisboa, gosto imenso de cá morar. Agora, onde eu senti um bocadinho essa diferença foi uma altura que fiz uma série que era mais direcionada para um público juvenil e nós íamos dar sessões de autógrafos, assim, em várias lojas do país. E porque depois houve o CD da série e houve vários livros. E então nós fizemos várias lojas em Lisboa e arredores e depois fomos ao Porto. E no Porto é que nós sentimos, não havia Covid ainda, portanto, isto foi em 2016, e havia beijinhos, havia abraços. Cá em Lisboa era, posso tirar uma foto? Selfie, autógrafo, não sei quê. No Porto era abraços, eu fui abalroada, juro. Eu fui com a minha mãe, lembro-me, isto era num centro comercial, eu cheguei com a minha mãe, eu fui separada da minha mãe por pessoas que punham os telemóveis à frente, que nos começavam a agarrar, vieram os seguranças levar-nos lá para não sei onde. Não, foi assim uma história surreal. Mas isto para te dizer que no Porto as pessoas tinham à vontade de dar abraços, dar beijinhos, nem era aquela coisa de timidamente perguntar se podia, não acho nada mal, mas esta coisa de ir logo, ai, olá, gosto muito do teu trabalho, abraço, beijinho. Pronto, esta diferença senti. Então faz sentido, sim, faz sentido. É assim a ideia que eu também tenho de as pessoas por aqui. Não é por mal, mas no Porto é aquela coisa, é muito mais toque. E que agora com o Covid, vamos ver como é que fica, mas Por pronto, aí não sei se vai. talvez. Achas que vai demorar muito tempo a que as pessoas. Eu estou-te a fazer perguntas, se calhar nem devia estar a fazer, mas pronto, eu gosto de perguntar estas coisas. Não, Achas que estás vai à demorar muito vontade. tempo? Achas que vai demorar muito tempo a que as pessoas voltem a ter, principalmente no norte, essa sensibilidade mais próxima das pessoas? Eu acho que isto não vai passar de um dia para o outro, não vai ser de repente abrir as portas da jaula e o pessoal sai todo. Acho que vai ser gradual, mas eu acho que a algumas pessoas custa muito. Há pessoas a quem custa porque é quase um corte na essência, não é? A pessoa tem mesmo aquela necessidade de tocar, de se aproximar, mas espero que não demore assim tanto tempo. Espero que agora isto acalme. Vamos lá ver. E pelo que eu percebi, eu na altura até. Tu estavas na peça da Ratoeira, certo? Da que estava Sim. no Teatro Armando Cortês. Eu não percebi se chegaram a terminar o tempo que iam ter a peça em cena ou se foi interrompida pelo Covid, Não, pelo novo confinamento. foi interrompido. Foi interrompido. Sim, eles iam continuar. Nós íamos continuar. No caso, eu ia sair no final de fevereiro, portanto, eu não vou fazer mais. Mas vem uma atriz incrível para me substituir, que é a minha amiga, que é Sara Cecília. E eu não vou fazer mais. E realmente foi interrompido pelo Covid, sim, porque eu penso que a ideia deles é prolongar durante bastante tempo lá no Armando Cortês, no teatro. Sim, e depois E fazer saíste. digressão. Sim. E tu saíste porque de repente 30 mil trabalhos e assim? Foi, Ou. sim, dificuldade, essencialmente dificuldade de conciliar com outras coisas, com outros trabalhos. Entretanto, também fiz um filme, uma longa-metragem luso-brasileira, antes agora desta novela, O Biscoito da Fortuna, e o filme foi no Porto. Foi todo rodado com a equipa era maioritariamente brasileira e foi no Porto. E então eu tive que ir para lá durante janeiro e fevereiro, mais ou menos, e pronto, não estava a conseguir conciliar aqui com a peça. Foi por isso. Mas isso é bom, quer dizer que estás com bastante trabalho e sei que as gravações de novelas demoram muito tempo e levam muitas horas. Tu consegues não enlouquecer no meio de tantos pedidos e tanto pronto. Não, eu enlouqueço mesmo. Eu acho que enlouqueço. Não vou dizer que não. Porquê? Não, mas é. Eu sou completamente workaholic. Eu sou muito viciada. Mas já. Atenção, eu já fui ainda mais. E ainda estou nos 24 anos, portanto. Não, eu acho que o segredo é gostar muito do que se faz e empenhar-me-nos a sério, porque se eu não gostasse era impossível, nem sequer conseguia fazer quase nada, porque é realmente um trabalho que exige muito tempo e muita entrega a vários níveis. Uma das principais ferramentas de trabalho é o nosso corpo, somos nós próprios, portanto temos que cuidar dele e estar atentos a tudo o que nos rodeia, porque a observação também é fundamental. Mas Exatamente. sim, mas Não, eu mas enlouqueço, eu acho que enlouqueço um bocado. Não, mas acho que se há alguma altura para ser workaholic e workaholic numa coisa que se gosta, não é? Acho que ainda mais importante ainda é essa parte. Se há uma altura para isso é agora na tua juventude. Sim. Deve ser das convidadas mais jovens que eu tive neste podcast, portanto, e perceber que já tens tanto trabalho feito e tão bom trabalho, porque eu devo dizer, eu vi o Jantar Muito Original há uns dias. E apesar do teu papel não ser, não ocupar grande parte do filme, estás muito bem. Muito obrigada. Ainda Já bem que foi gostaste, também filme, gostei muito. já foi filmado durante a pandemia, não foi? Foi em dezembro do ano passado. Foi ali os primeiros 15 dias de dezembro. Se bem que 15 não, 10 dias, mas eu só filmei 3 dias. A minha personagem foi só 3 dias. Mas aquilo foi tipo, acabei a novela A Amar Demais, que está no ar agora, acabámos dia 4 de dezembro, dia 7 eu já estava a rodar o telefilme. Foi nessa loucura assim também. Mas então eu aí senti que estava um bocado cansada, mas gostei muito do texto e interessou-me muito a personagem. Portanto, fui. Atirei-me de cabeça. E fizeste muito bem, porque acho que o resultado ficou muito fixe, até dos que fui vendo, dos telefilmes que fui vendo, acho que até foi o que gostei mais, porque a história pronto, tem o que se lhe diga. Queria pegar numa coisa que não tem nada a ver, mas eu tive ali numa entrevista de uma revista, já não lembro qual é que era, que faziam diziam que tu fazias lembrar a Audrey Hepburn e. Não me parece que seja uma comparação descabida, mas eu gostava de saber o que é que tu tens a dizer sobre isso. Eu gosto dessa comparação, não vou dizer que não. Não, não, eu já vi parte do trabalho dela e gostei, e acho que ela é lindíssima. Assim, visualmente falando, acho que ela é muito bonita, muito elegante, mas eu não me considero parecida com ela. Não é que eu concordo com as pessoas, mas não sei. Há quem diga que eu sou delicada, assim, a uma primeira vista, mas se calhar se me conhecerem melhor, não sei se mantém a opinião. Como assim? Vão descobrir algum cadáver debaixo da tua cama ou algo assim? Pois, não, isso até podia também ser feito de forma delicada. Não, não, que horror, Está meu Deus. bem. Viste o jantar muito Tá bem. original, não viste? Vi, vi, É vi, vi. tudo com muita pompa e circunstância. Não, que horror. Não, Exatamente. não é nesse sentido. Mas não sei, acho que também tem um lado trapalhão, que se calhar ela também tem, não é? Não se sabe. Mas não sei, talvez os olhos, o facto dos olhos serem assim grandes, não sei, mas não me considero propriamente parecida. Não vou dizer que me incomoda essa comparação, mas. Ah, mas eu Não, já então. me inspirei nela para um trabalho, numa personagem dela, aliás, no Breakfast at Tiffany's. Para uma peça que eu fiz, que era o Istambul, Istambul, mas foi Exatamente. uma peça em que usei um bocadinho a personagem dela nesse filme para me inspirar. Pronto. Aí Isso. temos um ponto em comum. Não, eu também achei que, pronto, apesar de não ser, não é que também ache. Totalmente, mas percebo onde é que a pessoa que escreveu isso quer chegar. Mas olha que a Audrey Hepburn também era uma atriz, além de ser uma excelente atriz, era também muito versátil e também me parece que tu, pelo menos a versatilidade também nisso, acabas por te assemelhar muito a ela. Ela por acaso tem um filme em que ela faz de uma senhora que vive sozinha e é cega, chama Wait Until Dark. E aquilo é um Já thriller. sei. E esse filme é extraordinário mesmo. Extraordinária interpretação dela. Se não viste, olha, aconselho, vale a pena. Ela é Até que me lembrei disso maravilhosa. agora. Ela é maravilhosa. A maior parte das pessoas está em teletrabalho ou não pode sair de casa e tu, como atriz, não podes fazer coisas por Zoom, nem por Skype, nem. E que triste seria, porque. Bom. E queria perceber como é que. Entretanto, já te habituaste a este novo procedimento todo de fazer filmes e televisão com o Covid-19, mas qual é que foi a maior dificuldade para ti na adaptação a essa nova realidade? Foi tudo muito estranho entrar com máscara no set de filmagem, e o nosso trabalho também vive muitos impulsos, o nosso trabalho enquanto atores. Então, tu travares isso, porque, por exemplo, no início nós tínhamos mesmo distâncias de segurança muito rígidas, e às vezes tu sentias que tinhas, não era que fazer nada de mais, mas que te aproximares do colega e. Não dá? Como é que eu vou transmitir esta emoção se não me chegar ao pé de ti com verdade, não é? Mas foi uma questão de hábito, e agora, ainda bem que existem esses procedimentos e que podemos trabalhar. Agora as coisas são feitas com à vontade diferente, também fazemos testes. Olha, ainda ontem fiz o teste, está tudo bem, recebi há um bocadinho o resultado. Mas realmente fazemos muitos testes e. É, não foi um processo completamente natural, mas temos que nos adaptar, sim. E que agradecer por termos trabalho, porque há muita gente mesmo na nossa área que não tem essa, não está nessa situação, não tem esse privilégio e é horrível. Ia dizer ridículo, mas é ridículo a falta de apoios, mas é horrível a situação. Tu soubeste de alguém que conhecias que estava nessa situação? Sim, tive amigos que tiveram que ir trabalhar para outros sítios, para supermercados e assim, porque teve que ser. E tenho outras pessoas que estão sem trabalho, estão naquela fase de se motivarem e aproveitarem para estudar e atualizarem o showreel, por exemplo, que são aquelas coisas que nós temos que ir fazendo, mas pode ser muito desmotivador, não é? Esta fase. Pode ser muito complicada. Eu tenho sido uma privilegiada, na verdade, não posso mesmo reclamar porque não tenho parado realmente. Sim. Não, e desculpa estar agora a entrar em temas um bocadinho mais dramáticos, mas Não, mas é estava-te a ouvir verdade. agora. Sim. Não, estava-te a ouvir agora e e pensar, pronto, e tu, se quiseres responder esta pergunta, pronto, como disseste, tens a sorte, e toda a gente pode ver que tens tido sempre trabalho e não tens estado parada, mas às vezes ficas sobressaltada a pensar, a conjeturar se algum dia isso, o ritmo abrandar e a quantidade de ofertas deixar de aparecer a esse ritmo. Já pensei nisso, sim. Eu sou um bocadinho ansiosa, mas tenho tentado controlar. Agora, o que eu sei é que eu dou sempre o meu melhor em tudo o que faço, e então fico de consciência tranquila nesse sentido. Mas sim, já pensei nisso, não digo que não. Só que uma coisa que me descansa também é que eu aproveito para me formar e para aprender em diferentes campos da nossa área. Por exemplo, eu gosto muito de cantar também, já cantei em alguns trabalhos, o que me permite ir para outros caminhos, por exemplo, teatro musical, ou então teatro em que se cante e que não seja necessariamente teatro musical. Eu também gosto muito de dançar e comecei a dançar em pequena e isso também já me foi útil em trabalhos. Por exemplo, também faço dobragens. Percebes? Vou tentando assim ramificar o trabalho. A tirar bolas para a parede a ver o que é que está. Exato. Se bem Mas pronto. que são umas bolas que levam alguns anos a fazer, não é? Uma pessoa não aprende a dançar de um dia para o outro. Portanto, Sim, eu nem sequer sou bailarina, eu tenho alguma facilidade e facilidade tanto de me movimentar, tenho facilidade a aprender coreografias, tenho alguma flexibilidade, pronto, mas lá está, isto a pessoa vai praticando e eu todos os dias alongo e faço tudo isso, é para ir mantendo e evoluindo, quero é evoluir. Não, claro. Já pensaste, se gostas de cantar, alguma vez pensaste em fazer um álbum ou enveredar mesmo por aí como cantora ou tendo uma banda? Acho que não. Já várias vezes me perguntaram isso. Eu gosto imenso de cantar, não, por acaso é verdade, mas não sei, é que o que eu gosto mesmo é de ser atriz e de dar vida a outras personagens. E sempre que eu cantei, ou quase sempre que eu cantei, foi através de uma personagem. Então é como se nem sequer fosse a minha voz, sabes? Tipo, como se fosse através de outra pessoa. Como se eu desse a voz a outra pessoa mesmo. Mas não sei, se calhar. Lançar um álbum, não, mas tipo cantar uma música de alguém ou fazer uma parceria com alguém, um dueto com alguém. Isso até já fiz, porque o meu tio é músico e também canta, toca vários instrumentos e então já cantámos juntos e pronto, até fomos atuar no outro dia a um programa, foi muito divertido. Minha avó é pianista também, então pronto, eu sempre gostei muito da música, sempre andei de mão dada com ela. Mas não me considero cantora de todo. Eu faço formação em canto, tenho aulas de canto, invisto nisso, mas não sou cantora. Não, não, não. Não, não, tudo bem, tudo bem. Mas lá está, É uma apostas no teatro. ferramenta. Sim. É uma ferramenta. Eu acho que eu vejo como uma ferramenta que me dá muito prazer, mas é isso, é uma ferramenta para completar o meu trabalho enquanto atriz. Exatamente. E vê-se pelos trabalhos no teatro musical que já fizeste e que tu falaste. Mudando completamente de assunto, eu estive a espreitar também o teu Instagram, vais pondo algumas coisinhas de vez em quando, e eu achei muita graça teres um destaque com livros que suponho que andaste a ler ultimamente. E isto é mesmo uma opinião, pedir-te uma opinião, porque uma das minhas grandes falhas até hoje é ainda não ter lido o Retrato de Dorian Gray. E queria perceber o que é que tu achaste do livro. Eu gostei muito, é perturbador, é subtilmente perturbador, calma, porque não é uma coisa descarada, na minha opinião, mas é parece que tem que currá-la, sabes, que te prende de certa forma e há muita ironia nas personagens. Tu pensas que as personagens são amigáveis, mas depois aquilo é um bocado assustador. Sabes, há pessoas assim na vida, não é? Pessoas que são muito simpáticas e muito queridas, mas depois tu naquele olhar há um sorriso que é meio sinistro. Pronto, acho que no Retrato de Dorian Gray acontece muito isso. Há muitas personagens assim, mas essas personagens também nos fascinam, pelo menos a mim. Porque tu sentes que não sabes, nunca vais saber tudo sobre aquela personagem, é sempre um mistério. Então queres saber. Então ficas constantemente nessa luta de querer saber e é uma procura constante. Eu gostei, sim. Acho que. E é bonito, é um livro bonito, poético. Gostavas Aconselho. de. Gostavas de fazer uma personagem assim? desse género como tu estavas a descrever. Sim, eu gosto sempre de personagens que têm várias camadas, que não são só uma coisa, quando estão bem escritas, não são só uma coisa. E, por exemplo, a Madalena de Um Jantar Muito Original tem esse lado de ela não tem propriamente malícia, mas ela sabe como ter aquilo que quer. O Leandro Ferreira, que era o realizador, disse uma coisa muito engraçada, que é: esta personagem é como se fosse uma mulher de hoje em dia atirada para 1907. É como se na cabeça dela ela já tivesse uma outra experiência que nenhuma outra mulher tem. Ela encontrava-se com o Duarte, com o noivo dela, e não via mal nenhum nisso. Sabia que o pai não gostava, mas não via mal nenhum nisso. Então é como se ela tivesse já essa bagagem, mas estivesse presa naquela época. Eu achei isso muito interessante. Sim, mas para dizer que ela tem esse lado de, ela tem amor, ela é apaixonada, mas ao mesmo tempo é muito irónica e sabe como conseguir aquilo que quer. Olha, eu uma vez fiz uma curta-metragem também, O Estranho Amor, do João Silva Santos, que é um realizador muito bom também, em que fazia uma personagem que era apaixonada pelo pai adotivo. E então, a mãe já tinha morrido e suspeitava-se que tinha sido ela, a minha personagem, a matá-la. E era uma. Não, aquilo era denso, mas ao mesmo tempo era visto com alguma leveza, porque ainda por cima a personagem era muito nova e apaixonava-se por um homem que. Eu não tenho nada contra diferenças de idades, muito pelo contrário, até também já estive nessa situação, mas era um bocado mais nova quando fiz essa curta-metragem e tinha que haver esse mistério na personagem e essa quase que as pessoas achavam aquilo estranho, porque realmente eu tinha um ar de muito menina e o ator que fazia do meu pai já era mais adulto, e então havia essa coisa de inocência de miúda, mas ao mesmo tempo que se sentia atraída por um homem, mulher a sentir-se atraída por um homem, então havia essa dualidade, que é sempre interessante. Estavas a falar da curta-metragem. Eu lembrei-me que, por outro lado, também gostas de escrever, ou pelo menos escreveste uma peça há uns tempos. Sim. E eu gostava de perceber se tu escreves regularmente, o que é que já escreveste mais, ou o que é que gostavas de escrever. É, sempre gostei de escrever, desde miúda, tipo na escola primária, quando fazíamos aquelas composições de, sabes que é a turma toda a dar ideias e a professora está a escrever no quadro, eu estava sempre a falar, pois era do género, Beatriz, já falaste demasiado. Eu queria imenso, eu sempre gostei muito de criar histórias. Imagina, eu acho que quando descobri a interpretação, eu percebi que era por aí que queria ir e que podia contar histórias ou transmitir mensagens de uma forma que para mim seria mais eficaz. Mas quando escrevi a peça de teatro, Faça o Favor de Entrar, foi porque queria muito fazer alguma coisa. Eu estava a estudar ainda, mas queria muito levar alguma coisa à cena. Estava com essa sede de criar. E então juntei um grupo de amigos e foi muito trabalhoso. Eu ainda tinha 18 anos na altura e eu entrei como atriz, produzi, escrevi e pronto, com a produção fiz em. Foi tipo co-produção. Mas foi muito duro. Mas veio dessa necessidade de criar, queria muito fazer alguma coisa. E também porque a minha família é muito rica em histórias, felizmente, e sempre me contaram muitas histórias da própria vida. E então foi por aí que eu escrevi a peça, mas não sei se me veria a escrever outra peça, por exemplo. Não sei, talvez. Não vou dizer nunca, mas não agora, pelo menos. Mas gosto imenso de escrever contos. Gosto muito de escrever contos, adoro. E já E estão na pensei. gaveta ou Sim, olha, eu até, na verdade, às vezes publico no Instagram alguns desses contos. Tenho lá um projeto que eu criei na quarentena que é Bi tracinho atriz, Beatriz, e outras histórias. E então eu partilho alguns contos que escrevo. Eu gostava um dia de lançar um livro de contos. Era assim um sonho que eu tinha. Claro que eu tenho que investir em formação, porque eu não tenho qualquer formação em escrita. Mas não sei se te parece muito pretencioso isto, mas era uma coisa que eu gostava. E penso nisto, tipo. Não quero, mas não quero, imagina, jamais deixaria de ser atriz para ser escritora, ou seja, jamais teria essa ideia, tipo, ah, ela agora acha que pode ser escritora do nada. Não é isso, mas é uma coisa que eu gosto muito mesmo de escrever. acho que a questão da formação na escrita é muito relativa. Podes fazer uma formação em escrita, mas acho que se os teus textos valerem por si, não sei, acho que a melhor forma de escrever é ler muito. Acho que é a única. Há muitas formações de escrita criativa e etc e tal, e eu conheço muitas pessoas que as fizeram, ou mesmo que dão Eu essas também. formações, mas não sei, acho porque não me parece pretencioso. Por um lado, isto é aquela coisa, toda a gente hoje em dia publica livros, não é? Mas por Pois outro, é, é mesmo. se acreditas no que tu estás a escrever, e não me parece nada pretencioso, há muitos atores que viraram escritores e não saíram nada mal. Eu Portanto, falo em acho. formação também para conseguir ter mais ferramentas que estimulem a minha criatividade de escrita com mais regularidade, percebes? Tipo, sabes? Porque eu nem sempre, há alturas em que não escrevo, fico bastante tempo sem escrever. Quer dizer, vou sempre escrevendo a propósito das personagens, mas assim, um conto que venha da minha cabeça, um texto que venha da minha cabeça, nem sempre tenho essa criatividade ou essa iniciativa para começar a escrever. Percebes? Era arranjar mais ferramentas e estímulos que me dessem essa regularidade. Mas Estou não sei. a perceber. É algo em que eu penso. Vamos ver. Um dia, quer dizer, sei lá, se uma altura arranjares aí uma semaninha ou um mês em que possas dedicar a isso, acho que dos escritores que eu conheço, acho que todos dizem que o que é mais importante é ter tempo. Pois. Porque, de facto, estar assentado ao computador a ver se sai alguma coisa é uma chatice do caraças. Portanto, é Exato. preciso tempo para isso. Sim. Mas se tens esse bichinho, sim, espero que um dia esse livro aconteça. Ou outra peça, ou o que seja, porque se Pois. gostas, acho que faz sentido. Claro. É bom que a inspiração nos apanhe a trabalhar, não é? Exatamente. E que a inspiração não aconteça no momento em que não podes apontar, porque Exato. isso já te aconteceu, mas a mim acontece muitas vezes. Tenho uma ideia incrível, vou-me lembrar amanhã de manhã. E, ups, já Ah, foi. não. Não, mas sabes o que é que Já. eu costumava fazer? Que me lembrei agora. Eu escrevia os meus sonhos. Não sei se já fizeste isto. Tipo, tens um Não, sonho por acaso não. mirabolante e lembras-te de manhã, lembras-te do sonho e escreves. Eu fazia isso. Agora já não faço há algum tempo. Tenho que voltar a fazer. Não é? Mas Porque às vezes lembras-te assim? surgem coisas muito interessantes, não é? Tipo, nos sonhos. Coisas muito que podem originar histórias. Tu tiveste alguma delas assim nos teus. Lembras-te de ter registado algum que deixou assim perplexa? Eu misturo muita coisa nos meus sonhos. Mas sei lá, eu misturo pessoas que já morreram da minha família com pessoas que estão vivas em espaços que eu não conheço, depois em sítios que me são familiares. Mas assim. Agora não lembro assim de nenhum especificamente. Acho que não. Mas sei lá, sonho, sei que sonho muitas vezes com uma quinta da minha família que tem um jardim gigante. E que lá aparecem muitas personagens e podem ser personagens inventadas ou pessoas da minha família. Sim, isso já sonhei muitas vezes. Assim, com esse jardim e do nada vão aparecendo pessoas. E esse jardim ao lado tem um caminho com várias ruas também em jardim e tem muitas árvores e vão surgindo de lá pessoas. Pronto, isso é um sonho assim mais sensorial, entre aspas, e a nível da visão, mas é, eu tenho sonhos muito mirabolantes. Não, Sim. acredito, acho que todos acaba, isso acaba por acontecer a todos. A mim então acontece demasiadas vezes, mas depois lá está, tenho de os apontar porque às vezes perdem-se coisas muito boas pelo Pois. meio. E tu lembras dos teus sonhos sempre? Não me lembro, era isso que estava aqui a pensar, e se os registasse era, Quando lembro-me de um acordas? ao outro. Sim, quando acordo, às vezes. Mas gostava era que, quando os lembro, que os registasse, porque senão esqueço-me daí a uns tempos. Mas lembro-me, sei lá, de sonhos que os meus são sempre muito surreais, do que me lembro. Parecem. E Pois. o que me deixa mais fascinado é que, enquanto eu estou no sonho, por mais absurdo que aquilo seja, eu acredito que aquilo está a ser real. Ou seja, está a acontecer. Mas coisas completamente estúpidas. Eu lembro-me de um sonho que tive quando era muito miúdo, em que eu estava dentro de um balão. Não sei porquê, estava dentro de um balão e o balão voou para o ar sozinho. E de repente eu estava no ar dentro do balão e depois o balão caía e eu caía tipo numa almofada gigante. Eu lembro perfeitamente disso, uma almofada gigante. mas depois a almofada era tipo, estava sempre a cair e a ir para sítios e depois lembro-me que acabava comigo a chegar a uma sala onde estavam umas pessoas que eu não via a cara com quem queriam tomar chá, com quem queriam que eu tomasse chá. E eu não sei, até hoje não sei o que é que foi isso. Mas tu, a ti não te acontece nos sonhos perceberes que estás a sonhar, tipo saberes que é um sonho? Eu A mim acontece-me achar acontece-me. que aquilo. Ok. A mim já me aconteceu as duas coisas. Já me aconteceu no sonho pensar: ai que pena, isto é um sonho, que seca, queria tanto que isto fosse na minha vida. Ou ao contrário, tipo, calma, vou acordar. E uma vez já consegui acordar de propósito. Não sei se já conseguiste fazer isto. Estava num sonho muito Somos mau, pesadelo. mas conseguiste, tipo, ter consciência que estavas a sonhar e provocar o acordar, ou não? Não, Eu tenho esse consegui. domínio em relação ao meu inconsciente. Olha, eu consegui, juro-te. Eu estava no sonho, fechei os olhos com muita força e acordei. E senti essa transição, foi muito estranho. Do meu corpo, juro, senti fisicamente. É Ok. agora que estás arrependido por me teres convidado. Diz lá. Porquê? Confessa lá. Não, estou a gozar. Não por causa disto que eu estou a contar dos sonhos, mas é verdade. Eu acho que são estas Sou coisas que são sincera. interessantes, é quando as pessoas estão a falar destas coisas. Mas sim, não, por acaso, isso é estranho, nunca me aconteceu isso. A única coisa que me aconteceu é acordar em meio de pesadelos, mas acho que isso é. Não fui eu que vou acordar, foi o próprio pesadelo Ah, em si, não sim. é? Quer dizer, isso é muito estranho. Mas isso só Não me sabia aconteceu uma que vez, você estava. que era visível. Ok. Só me aconteceu uma vez e eu senti mesmo, tipo, o meu corpo, comecei a sentir o corpo, aquela coisa de começares a sentir o corpo físico. Não sei explicar, foi muito estranho. Mas já senti. Isso foi há quanto tempo? Não foi há muito tempo, acho que foi no ano passado, por aí. Não foi assim há muito tempo. Eu estou Mas aqui a ainda. tentar lembrar-me, mas não, eu nunca tive uma experiência assim. Não. E já E a sonhaste maior que parte. morres? Sonhaste que morreste alguma vez? Acho que sim. Eu já sonhei, já, em criança e fiquei em pânico completamente. Mas que vias o teu funeral ou uma coisa assim? Não, eu não sei bem como é que eu percebia, acho que estava nas nuvens, acho que foi isso. Eu via-me sentada numa nuvem e olhava para baixo e via as pessoas. Pronto, se calhar não tinha morrido, se calhar foi o que eu pensei no sonho. Estava Se só calhar estavas em cima de a voar, uma se nuvem calhar porque é um sabia sonho, voar. não é? Exato. Não, mas eu tinha morrido, acho que sim, porque eu depois vi a minha irmã, os meus pais e assim, a dizer que iam almoçar fora e que não me podiam levar porque eu tinha morrido. Ai, que horror. Mas Isso é eu tão lembro-me disso. triste. Não, era muito triste que eles iam almoçar fora e eu não Sim, podia ir. mas é tipo, tu estás a ver tudo do cimo de uma nuvem, portanto nem sabes se acabaste de morrer ou se morreste há mais tempo. E a única coisa que eu vos faz dizer: vamos almoçar fora e a Beatriz não pode ir, porque vá, não está Foi assim cá. uma coisa completamente absurda. Não, eu tinha pai 12 anos, eu passei o dia, esse dia, né, quando acordei, passei o dia completamente em pânico, perturbada. Juro, foi muito mal. Foi muito mal mesmo. Eu acho que sonhei para aí duas vezes com a minha morte. Uma delas foi tipo, já foi há menos tempo, portanto era uma coisa vaga, não era, era tipo uma história hipotética que envolvia o meu funeral e assim, pronto, mas isso não me chocou minimamente. Mas lembro-me também, por volta dos 10, 12 anos, tive um sonho em que só mesmo de olhar para um abismo, só mesmo de olhar para um abismo. E como de repente percebi o que é que era a morte, sei lá. E isso eu fiquei muito perturbado. Mas pronto, não tive os meus pais a dizer: olha, vamos almoçar e o Rui não está cá. Exato. Se calhar isso tinha Se aliviado um calhar ainda bocadinho. és. Pois, exato. Acho que sim. Houve aqui uma coisa que eu também gostei de ler, e isso li numa dessas entrevistas: é que tu lês teatro desde há muito tempo, lês peças de teatro, e eu queria saber. Que peças é que mais te fascinaram ou peças que queiras até sugerir às pessoas que nos estão a ouvir? Olha, acho que a primeira peça que me fascinou foi o Falar Verdade a Mentir. Do Almeida Garrett, porque foi a primeira peça que eu li a ter consciência de que aquilo era uma peça de teatro. E foi nas aulas de português, no nono ano, em que eu ainda não tinha trabalhado como atriz de todo, mas já estava em aulas de teatro extracurriculares, aulas de expressão dramática, e eu percebi, acho que foi mesmo nessas aulas que eu tive a certeza, assim, não, eu quero trabalhar com isto. com este material, eu quero trabalhar. Gostei mesmo muito, e depois a professora veio ter comigo no final da aula a dizer que eu tinha lido muito bem, sendo que, pronto, o que era ler muito bem naquela altura não era que eu não estava a interpretar nada, não era atriz nem nada, só que os meus colegas estavam, alguns estavam-se a marimbar para aquilo, não é? E eu estava ali a dar tudo, provavelmente em overacting total, mas ela sentiu a minha emoção. Pronto, e essa foi assim a primeira peça que me fascinou, foi falar verdade a mentir. É um ótimo exemplo. Eu, de facto, agora estavas a dizer dos colegas que não queriam saber, e eu lembro-me perfeitamente. Não sei se foi com o Falar Verdade a Mentir ou se foi com outra peça que veio na escola, que estávamos a fazer uma Felizmente leitura há luar, encenada. Sim, infelizmente há o ato, mas. também é muito dado na escola. Sim, se calhar até foi com o Felizmente ao Luar, mas lembro-me que estávamos a fazer uma leitura encenada e a professora deu a cada aluno uma personagem e tal. Epá, depois havia aquelas pessoas, estávamos a ler um determinado ritmo, né? Já estava tudo bem entrar naquilo e tal, pronto, com as limitações que um bando de miúdos tem, não é? E Pois. depois havia aquele que só tinha tipo uma ou duas falas e ou gozava ou entrava fora do ritmo. Ah, bola, Não. era mesmo. Ah. Mas pronto, é a Sim. escola, não é? E há alguma peça fora da literatura portuguesa, alguma peça estrangeira que tenha fascinado em particular? O Hamlet, gosto bastante. Fora dos clichês, Um fora dos clássico. clichês. Ultimamente não tenho lido tanto teatro quanto gostaria, para te ser sincera. Olha, há pouco tempo, mas lá está, também é nacional, mas há pouco tempo li o Colar da Sofia de Mel Briner, que não tinha lido. Estava a olhar para ele agora. Também é Olha, muito por acaso bonito. nunca li. Por acaso nunca li. Não, é muito bonito. Mas assim que me tenha fascinado. Não, de certeza imensas, imensas peças, mas é porque ainda ontem falámos do Hamlet no ensaio, então por isso é que fiquei com ele na cabeça. Mas queria me lembrar Não, não, assim de fizeste algo. bem, claro. Olha, o Grande Teatro do Mundo, Pedro Calderón de la Barca, que fiz na escola. E lá está, é uma peça que precisa de um mergulho profundo e é, não é assim muito fácil, mas tem momentos bonitos. Não é nacional, se calhar também passa um clichê. Não, eu por acaso nunca li, portanto, Não. mas já ouvi falar. Portanto, sim, acho que é uma ótima sugestão. É O uma. que é que tu. Qual foi o teu papel nessa peça? Como é que surgiu essa produção? Fala-me um bocadinho mais sobre isso já agora. Não, foi na escola de teatro, na Academia Contemporânea de Espetáculo, onde eu estudei no Porto, portanto foi em regime escolar, de projeto de escola, mas eu fazia a formosura em vida, porque aquilo há três fases, que é antes da vida, durante a vida e após a vida, após a morte, no caso, depois da vida. E eu fazia em vida, a formosura viva. E aquilo é um conjunto, acabam por ser arquétipos, e que são úteis na nossa sociedade, é útil nós percebermos que esses arquétipos existem, claro que depois podemos explorar mais fundo, mas a base, digamos, acaba por estar ali. E é interessante, agora lembrei-me dessa peça, nem sei bem porquê. Mas não sei, queria, por acaso gostava de pensar assim numa peça, numa outra peça que me tivesse fascinado ultimamente, mas eu gosto bastante de Beckett. De quase toda, de grande parte da obra, gosto. Mas é isso, olha, já tenho assim uns cheirinhos. Já Já deste fico um com um cheirinho. punhado. É, já deste um punhado de boas sugestões. Já está bom. Do Beckett, por acaso, li há pouco tempo À Espera de Godot, pronto, aquele clichê. E, de facto, é uma peça. É qualquer coisa. Mas falando dessa outra vez, ainda da produção da escola, tu tens saudades desse tempo em que estavas. Não sei se estavas a 100% dedicado à formação, mas Nessa altura, decididamente está. Saudades desses tempos mais simples. Olha, eu adoro estudar. Eu vou sempre tentando fazer várias formações quando tenho tempo. Portanto, sim, imagina, quando vejo fotografias dessa altura, até comento com amigos meus que sim, dá uma saudade, porque a escola é onde tu podes errar melhor, no sentido em que estás sempre a experimentar. Percebes? É mesmo o lugar para isso. E claro que tu no trabalho também podes ir experimentando, mas há certos trabalhos que fazem que não há muito tempo para isso, em que te é pedido um resultado mais imediato. E na escola não, na escola isso não existe. Na escola tu estás a crescer, estás a fazer o teu percurso ao teu tempo E sim, isso sem dúvida que é muito enriquecedor e dá saudades, essa liberdade de poderes ter o teu próprio caminho e ires assimilando e ires até escolhendo aquilo que te faz mais sentido, porque eu acho que a escola é tipo, é como se fosse ires ao mercado, não é? Tu vais assimilando aquilo tudo, vão-te sendo oferecidas várias formas de fazer as coisas, vários caminhos, vários métodos, vá, se quiseres, sistemas. E tu vais tirando um bocadinho dali, um bocadinho daqui, isto vai-me fazer sentido, isto para mim vai-me fazer sentido. Pronto, e depois acabas por criar as tuas maneiras e estratégias de trabalhar. Então, sim, às vezes dá um bocadinho de saudade. Mas como eu vou tentando fazer sempre formação, e como isso é uma das coisas que eu mais gosto na nossa profissão, que é tu nunca paras de aprender, eu quase que começo um trabalho sempre, parece que sou tipo, estou tipo em tábua rasa, sabes? De género, parece que não sei nada, que nunca fiz nada na vida. Quero só aprender e observar tudo, mas é isso, porque nunca paras de ganhar conhecimento. Se quiseres, estás sempre a aprender. Não há um caminho, há infinitos caminhos. Achas que a insatisfação, essa insatisfação por nunca estar satisfeita com aquilo que já sabes, se algum dia isso se dissipar, será um mau sinal, não é? Sim, eu não sei, eu acho que não o vejo exatamente como uma insatisfação, Mas uma mas insatisfação no sentido eu positivo percebo, de. sim, de não estagnar, não é? Não, nunca quereres estagnar, quereres sempre mais e mais. Eu acho que não é possível, ou melhor, eu acho que se um ator, por muitos trabalhos que tu faças, a tua profissão vai te levar sempre até situações diferentes, personagens diferentes. E tu tens que respeitar essa personagem, aceitar, não julgar. E as personagens, em princípio, serão todas diferentes umas das outras, mesmo que algumas sejam parecidas, tem sempre uma diferença. Portanto, tu não aprendes de tudo porque tu ainda não conheces essa personagem, a não ser que faças a mesma personagem durante a vida inteira. E eu acho que mesmo que isso aconteça, tu não vais fazer da mesma forma porque tu vais crescendo e tu próprio vais mudando as situações da tua vida e não vais fazer as coisas da mesma forma. É como no teatro, eu acho que nenhum espetáculo ou nenhuma sessão é igual à anterior. Porque tu estás noutra situação, o público é outro, portanto tudo influencia. E eu acho que quando um ator pensa que já está tudo feito, eu não sei se isso será. Eu acho que isso nem sequer é possível. A não ser que essa pessoa já não queira ser mais ator. Se calhar quando a pessoa diz isso é porque já não quer mais. Tipo, já está. Mas eu não acredito que vá sentir isso alguma vez. Não, mas se sentires, acho que vais te reinventar muito rapidamente, porque Pois tens é essa isso, capacidade muito bem. nós também temos essa capacidade, nós como espécie humana temos essa capacidade de nos reinventarmos e de nos adaptarmos às circunstâncias que a vida nos dá. Exatamente. Olha, não te tomo mais tempo. Obrigado, Beatriz. Espero que não Obrigada tenha sido uma. a eu. Espero que tenham gostado e obrigado por terem ouvido este episódio número 93 do À Beira do Abismo. Voltaremos para a semana com uma convidada completamente diferente, mas acho que, como sempre, interessante. Estou a falar de Isabela Alçada. Este podcast, como eu já disse noutras ocasiões, irá até ao episódio 100. Depois precisarei de uma pausa e não sei se quando voltará. Falo disto porque há uns dias, recebi uma mensagem muito, muito, muito boa de um ouvinte do podcast, um ouvinte recente, em que me dizia para continuar. Eu, infelizmente, com muita coisa ao mesmo tempo, tenho de fazer este podcast de uma forma muito espaçada e confesso que as entrevistas online não é aquilo que eu mais gosto de fazer. E sinto que por vezes o resultado final fica aquém das expectativas, por isso mal posso esperar pela altura em que possa voltar a fazer entrevistas pessoalmente com os convidados e pronto. Mas fora isso, também este podcast dá muito trabalho para uma pessoa só. E pronto, eu se por exemplo tivesse incluído o meu áudio neste episódio, só o teria conseguido publicar amanhã, mas assim ainda o consegui hoje. E sinto que, como nós também todos já estamos habituados a ouvir conversas de Zoom e Skype e etc., com todas as falhas, achei que que pronto, não vos ia fazer assim tanta diferença. É claro que o episódio teve de ser bastante editado e debastado, mas acho que se salvou e espero que a conversa vos tenha surpreendido tanto como a mim me surpreendeu. E desculpem o pleonasmo. E por isso, sem mais nada a dizer, aproveitem o fim de semana, agora confinados, novamente, mas espero que vocês estejam bem e que consigam ter alguma paz de espírito no caos em que estamos a viver. E por isso, sem mais demoras, mais nada, até para a semana. Obrigado por nos terem ouvido, partilhem com os vossos amigos e yada, yada, yada, vocês já sabem a história. E pronto, tenham um bom fim de semana e bem-ajam. À beira do abismo.